Embaixo a lua caiu ao mar, passou um barco a navegar, e o barco olhou a lua e de espanto encalhou. Vieram os marinheiros da ré para a proa, da proa para a ré, e todos diziam: é a lua, é! Veio o capitão e gritou: não é, não é, é o meu boné que caiu ao mar. E continuava a gritar: quem o vai salvar? Veio o grumete e gritou: não é a lua, não, é uma sereia branca de espuma. E os marujinhos gritaram: que ideia tem cada uma. Veio o cozinheiro e gritou: não é a lua, não, mas um peixe redondo como nunca vi, chato como uma pá. E os marujinhos gritaram: será? Será? E depois veio uma menina, não se sabe de onde, nem para onde ia, ninguém a conhecia, ninguém, ninguém, nem quem seria seu pai, sua mãe, e disse: é a lua, é a lua. E os marujinhos gritaram a uma: é a lua, é a lua, é a verdade nua, é a verdade nua. E o capitão ordenou: que ninguém se afoite, é navegar, é navegar, já caiu a noite. E o capitão foi para a coberta de cabeça descoberta, e o grumete foi para bombordo, e os marujinhos todos para estribordo, o cozinheiro para a cozinha, e a menina desapareceu, desapareceu só. E a menina desapareceu.